Azul 2704, foi autorizado pelo Centro Recife e aprovado Romeu Fox 08. Autorizado Romeu Fox 08, muito grato Azul 2704. Valença 060, conforme rota do plano de voo. Decola da 17, primeira curva direita no perfil de saída arbor após direto destino. Transponda 5417, controle 119.35. Confirma apenas o PAD, Mike Bravo indo fora. Mike Bravo indo fora, cotejamento correto. Confirma o POB na BTF? Gente, para acionamento e táxi, chama a torre 1895, bom voo. Salvador, bom dia, está 3304, informação Lima. 3304, essa é a identificação. Hoje bom, se desce para 4.000 pés, QNH 10014. 4.014, está 3304. Bom dia, está 3830. Está 3830, contato radar, sua para nível de voo 330, perto da saída PUCA. Vindo a Puca para o 330. 3230. Bom, de novo, só buscando dentro da curva direita, Israel Leda Mótima. 5413, transponda, controle da 119.35, azul 4039. Cotejamento correto, reporta profissional. Pátio 3. Azul 4039. Controle, Salvador, bom dia, Gol 2199, informação Lima. Gol 2199, acende a identificação, desça para nível 050, informa quantas milhas ainda permanecem nessa proa. Dá para proar, Marília, presente, Gol 2199. Mars Center, Gol 2099, voo imagem da presente, para completar a chegada a Mares. Sete, voo do Mares, descendo até o 050, 2099. Confirmando, aeronave que chamou o Cobra, Papa Romeu, Whisky, Charlie, Papá. Uno 1500 pés, corredor Shepard, Cobra. Vera Cruz, Uno 1500 pés, corredor Shepard, Fome em rota do plano de voo, decola da 17. Transponder 0117, acione o controle em 119.35, Whisky, Charlie, Papá. Meu Whisky Charlie Papá, contagiamento correto, confirma o POB. Você chama a torre para acionamento 1.95, apenas salientando 1.000 pés no corredor cheio inicialmente restrito. Contra 304, informe velocidade. Em 9, 2, 5, 0 indicada e ground speed 309. A gente reduz para 2, 2, 0, 9 indicada, contra 304. 120 indicada, contra 304. Alô, Salvador, bom dia. Vou 1372 na informação Lima para Recife. Recife Lima, 1372. Está autorizado, nível 390, conforme rota do plano de voo. Decola da 10, primeira curva à esquerda, Pucajama, Aracaju, transponder 5430. Controle em 119, decimal 35. Autorizado Recife, nível 390, decola da 10, curva à esquerda, Pucajama, Aracaju, 5430, controle em 119, decimal 35. Nós confirmamos o nível, 390, autorizado. 390, positivo. Reporta no 01, pronto para acionamento. Reportaria, obrigado. Zero, chame Recife, 2085, ao termo 2545. 2685-2545, 3830, bom dia. Bom dia. O 2099 desce para 2010, Mineirão 04, autorização sinal ILS, sobe estabilizado. Desce até 2000 com 1014, formando estabilizado. Livre da restrição e TAP. Livre e autorizado, Duna. Desce autorizado, Duna. Obrigado. Gol no 095, de formação Lima na posição 11, autorização Confins. Lima confere, autorizado Confins conforme rota do plano de voo, nível 360, decola da 10, primeira curva direita, perfil de saída Arbor, após voo Elefa, transponder 5427, controle 119, decimal 35. Lima, senhor, autorizado Confins, nível 380, autorizado 21 com conta do fundo, decolagem da 10, curva direita, perfil da avó, pressão elétrica 5427, 9.35, ao controle do gol no 095. Correto o cotejamento, reporta no 11 pronto. Reporta real. Os 304, autorizado desde a base 3.000 pés, para sequenciamento mantém a proa, aguarde vetor para o lote. Gente, da 304, 3.000 pés e mantendo a proa. Papá, prossigamos. Seu nome é da secretária, chama Pronto Táxi, Whisky Charlie Papá. Whisky Charlie Papá, minha dúzia no POB, livre táxi se chamando ponto de Vera da Papá, ajuste no 014. Salvador, gol no 372 para fugir de acionamento do 01. Autorizado, chama táxi. Chama táxi. Ligou 299. Prossiga. Tem uma formação ali para a próxima turma? Eu vou dar um desviazinho aqui um pouquinho para a direita e intercepto um pouquinho antes do externo, ok? Tá estabilizado. Ok, informarei. Obrigado. Porque tem uma formação bem à nossa esquerda aqui. Vai passar um pouquinho a frente de pelo. Em seu 3 ADV, informa com a estabilizada, 3304. O 3304 informa que a gente vai cruzar o localizador. Estabilizado no ILS, gol 2199. Gol 2199, complexo de aproximação, chame a torre, 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Autorizado a alinhar e manter esse cabeceiro no 7, reporta pronto, esqueça de papá. Torre Salvador, bom dia, gol 2199, passando externo, baixar travada. Gol 2199, bom dia, tráfego do estado, livre pouso, pista no 0, vento 3, 4, 0 graus, 4 nós, pista úmida. Centro, livre pouso, obrigado. Salvador para o táxi Luna 372, Uno 43 a bordo, 327 ao Terminal Natal. QNH 1014, o Gol 1372. 1014, Rita, Rio Porto Espera, 1.2, 1.9, 1.4, Rio Porto 3, 704. 3304, complexo em torre, 1895. 1895, está 3304. Está te chamando ponto de espera da Papá, Juíza no 014. Vixitelli, papá, mantenha a posição. Diretor, Salvador, Lona 372, ponto espera da Mandela. Lô 2199, solo 25, livro agora 121.9. 219. 3304, bom dia, tráfego avistado, cheque o trem, pouso autorizado, pista no zero, vento variável 59. Bom dia, TV pouso 90, trem baixando trabalho, 3304. Alfa Juliette, Paxão, posição 1, Lô 2199. Na 3732, a sua identificação, via chegada da Mari, desça para nível 050. A gente mantém um ponto de espera, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme. Pelo meu pé, apenas confirmando. Manati, 1.000 pés, conforme a nota do plano de voo, decola da 17, corredor Axé, transponda 0121, no controle, 119.35, até o Juliette Serra. O deixamento correto conforme o POB no pote 4? 02, chama a torre para acionamento de táxi, até o Juliette Serra, borrou. Tá, Juliette Serra, bom dia. Livre acionamento, chama táxi. Romeu Tango, Índia Bravo, prossiga. Tango, Índia Bravo, ainda não estamos no seu plano ativo, confirma o horário do plano. Gente, aguarda... Copa pro Romeu Tango, Índia Bravo. Salvador, eu vou no 095, posição 11, para o pushback acionamento. Vou no 095, livre push, chama táxi. É passarela. Salvador, azul 4039, para o pushback acionamento. Pátio 3 autorizado, chama táxi. Vem no pushback acionamento, azul 4039. No solo 28, livrou agora no 21, decimal 9. 21, Mike Bravo e Uniforme, a linha mantém em cabeceiro no 7. Mantém o Uniforme, Mike Bravo e Uniforme. Tá, bom dia. Colado aos 28, controle 119, decimal 35, com voo. Com nosso chefe, graça. Sou Salvador, Uno 372. Uno 372. Autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Não, no zero, alinha e mantém, na 372. Tem esse visual 9.800 pés, correção 1.000 pés, corredor Axé. Corredor Axé. Corredor Alô 372, livre decolagem, pista no 0, vento 350 graus, 4 nós. Iniciando a decolagem da 190 para 372. Prossiga para o Palmeiras Dami de Abraço. Negativo, o Palmeiras Dami de Abraço, agora estamos retransmissão aqui da sala aí, Salvador. Então, de apelo, está se confirmando RMAR, RMAR, lutas 1110, confirma o nível 500 mais. Afirma. Salvador, muito bom dia, o TAN 31979, autorização de tráfego Guarulhos. 31979, Guarulhos está autorizado, conforme já do plano de voo, nível 320. Decola a partir da pista 10, primeira curva direita, perfil de saída da El, após voa letra, posição ótima, Michael Scatango, Victor Alfa. Transponder 5437, controle 119, decimal 35. Mono 372, decolar os 31, controle 119, decimal 35, bom voo. 119, decimal 35, obrigado, mono 372. Sua posição no pátio? O azul, 4039, tá? É o 04. 4039, tá? Azul 4039, confirma o POB alternativa autonomia, autorizado táxi, parte 3, parte 1, Índia, ponto espera da pista no 0, chama a torre, quando pronto, em 118, decimal 95, quem legal no 0, no 5. Ok, nesse táxi então, até o ponto espera, vai chamar a torre, 118, decimal 95, eu chamo 04. Está com 120 a bordo, 0445 de autonomia, alternando galeão. Ataque do voo 095, 182 a bordo, 2 horas e 45, galeão alternado. Autorizado o táxi até a posição 612, repórter. Está autorizado até outra vez a 612, voo no 095. Essa é a 63112, identificação, desça para nível 050. Após desvio, vou etapa. Ok, vou na pro de etapa, descendo ao 050-6312. Eu passo a 1500 pés na saída Arbor. Atango Mike Bravo, uniforme, contato radar. Tudo inicialmente de 3000 pés, Senegal 015. 3000, Mike Bravo uniforme. A torre em 118, decimal 95. Transponder, senhora 0137, o controle em 119, decimal 35. Gente, para acionamento na RMAR, chama a torre em 118, decimal 95, confirma somente o POB. Chama a torre em 118, decimal 95, bom voo, tamo de abraço. Tá vendo meia coisa, vou no 095. Siga a Tanguinha Bravo. Acionamento a critério, chama pronto decolagem, Tanguinha Bravo. 95 azuis, vai seguir número 2, pode ficar um 9095. É o Juliette Serra, livre decolagem, pista 17, vento variável 2 nós. Juliette Esquecendo papai, só a gente vai com a pouso. Iado, 1148, está presente de frequência livre e não há tráfego a informar no setor. Está pronto, contiguado, pista no zero. Azul 4039, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento variável 39. Autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, azul 4039. Salvador, o Gol no 095, bom dia, notificado no 0, pronto para decolar. Gol no 095, bom dia, mantém um ponto de espera. Alterado. Hotel Juliette Serra, decolado, aos 36, controle 1-19, decimal 35, bom voo. 1-9-35, obrigado. Após o TAP, deve vir, o TAP 3732. Andrei 732, após o TAP autorizado, descida para 2.000 pés. Após o TAP, descida 2.000, 373. Controle, o Papa Rodeio, hotel Juliette Serra. Iniciando, 4035. Gente. Autoriza o pro direto da plataforma Manati. Autorizado. Prato. 3732, informa o tráfego posição de 2 horas e 12 milhas, rumo oeste, mantendo 3.000 pés, um Embraer 121. Gente, na 3732. Até 4.000, tá 3732. 4.000 da presente, na 3732. Porta fora do solo, tanque de abraço, vento na aeródromo variável 39, não há tráfego a reportar no setor. O Airbus 319, cruzando 050 para 4.000 pés, rumo nordeste. Gente, mais grave de fora. Lima, terá 1-0, vou 1-0-9-0. Decolaram os 38, controle 119, decimal 35, boa viagem. 1935, muito obrigado. 85-2545. 2-6-5-2545, boa na 372. Controle Salvador Azul 40-39, passa 1.000 pés. Azul 4039, contato radar, sua para nível 300, perfil da saída da El. Ao 300 da El, 4039. 732, reautorizado descida para 2.000 pés, sinal ILS, informe quanto estabilizado. 2.000 vai para estabilizar, 3732. Tanque de Bravo com proa oeste, chama o controle agora, 119 decimal 35, bom voo. Informe Paris, Tango Índia Bravo. Paris, Tango Bravo. Ike Bravo, uniforme, ainda mantém a 3.000 pés, aguarde para sentar. Ah, sim, Ike, está com o no 095, livre decolagem, pista no zero, vento variável 3 nós. Iniciando. Prova uniforme autorizada em extensão até 4.000 pés. Ah, sim, eu proponho o cancelamento, aí prossegui descendo agora direto para Valença. Tenente, modificado 11140, Mike Bravo, uniforme, informe chamar para pouso. 11147, vai iniciar a descida de volta, então, para Valença, o Mike Bravo, uniforme. Pouso 11147, confirma. Afirma que eu confirmo, 11147. Tenente, da presente, tem frequência livre para coordenação de tráfego, Mike Bravo, uniforme. Uniforme, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, autorizaria hoje na 6312, Duna, 2.000 pés. Autorizado, Xenia 6312. Xenia 6312, autorizado, Duna. Certo, ali, tá falando Duna, 2.000 pés, 6312. Duna 095, decolado aos 41, controle 119.35, bom voo. 119.35. Estabilizado. Na 3732, complexo Chame Torres, 895. 895, obrigado. Atango Oscar Lima Hotel, contato radar, 65 milhas, sudoeste Salvador. Prossiga visual via corredores, quando o ideal autorizado até 4.500 pés, CNH em Salvador, 1015. Controle Salvador, agora no 095. Bono 095, contato radar, sua para nível 360, perfil de sete da Arbor. Arbor Eletra, 360, então, Bono 063. Bono 095. Oceaner 6312, é autorizado descida para 2.000 pés, final ILS, informe estabilizado, PNH 1095. Ok, vai informar estabilizado, PNH 1015, Oceaner 6312. Autoriza o Frode Eletro, Bono 095. Pouso pista no zero, vento variável 2 nós. Variável com 2, a pista está molhada, Sarita? Afirmo, pista molhada. Ok, obrigado. 3732, livre o pouso. Já deu. Controle, Papa Romeu, Hotel, Júlio, Serra, Juliette, Serra, Juliette, Serra, Juliette, Serra, Juliette, Serra, Juliette, Serra, Juliette, Serra, Juliette, Serra, Juliette, Serra, Juliette, Serra, Juliette, Serra, Juliette, Serra, Juliette, Serra, Juliette, Serra, Juliette, Serra, Bom 095, autorizada para o Elefa. Elefa. Sobre o 4039, chame Recife 251, alterna 133, decimal 25. 125, decimal 13325, com Recife. Azul 4039. Tenente, qual é o estimado para o regresso? Estamos de abraço. Obrigada. Na presente, 2 horas aproximadamente de voo, sem frequência livre. Solo 3732 no Solos 46, direita na Eco, 219, bom dia. Curto do localizador, vou chegar na 6312. Chegar na 6312, chame a torre 1895. 1895, boa. Torre Salvador, muito bom dia, vou chegar na 6312, está fui ali. Chegar na 6312, bom dia, ajustado... 1015, reporta externo, trem checado. É, reporta externo com o trem checado. Eu vou fazer 510, aqui no hotel. Vai prosseguir na descida. Prezado descida, 3500, vai ficar ali no hotel. Para 1500? 3500. 3500. Estado baixado, travado, acelerado, 6312. 811 autorizado no zero, vento variável, 2 mais, 6312. Deu repouso na 10 pro 6312. Bono 095, chame Recife 288, alterno 260. 288, 260. Aquele material está autorizado descida para 1.500 pés, da presente sem frequência livre para consideração com os tráfegos locais. A vítima de Salvador chama novamente o controle. Ótimo. 3312 no solo 51, direita na Fox 219, bom dia. 1219, voa. Estou autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 0381. Confirmando Alfa Juliette, portão de número 3, Celeste. Com 1160, essa é a identificação, desça para nível de voo 050, informe a proa. 050, calcula 070. 070 em desvio, informe ao término do desvio com 1160. Pushback acionamento, TAM 317904. TAM 317904, fique atento ao Rebanho da Bianca, ingressando posição 03, após ser autorizado. Pushback acionamento, chama no pronto para o táxi. Passou a Bianca, inicia e vai chamar para o táxi. Obrigado. Salvador, bom dia, 3304, formação Mike, autorização a Brasília, do nível 360. 3604, estou autorizado Brasília, nível 360, decola pista no zero, curva direita, saída Abra Elefa, via Upper Zulu 17. Pós a Pino e após prossegue direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 119.935, 3.5450. Autorizado Brasília, nível 360, Presulu 17 a Pino, após a chegada. Decola da pista 10, curva direita, saída Árvore Elefa, 1935 e 5450, 3304. 3304, patrulhamento correto, estamos prontos para o tiver adicionamento. Salvador, voo 2196. Siga. 2196, na posição 1, ciente da informação, Mike, autorização posto seguro. Voo 2196, autorizado posto seguro, nível 360, decola pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bideve, via Upper Whisky 50. Controle Salvador, opera 119.35. Transponder 5452. Voo 2196, autorizado nível 360, posto seguro. Decola pista 10, curva direita da El, Leda, Sideb, Aprisco 50. Controle 119.35, transponder 5452, voo 2196. 2196, acontecimento correto, estamos prontos para o feedback e funcionamento. Chamaremos 2196. Por quantas milhas o 960? Aproximadamente. Reporte já para o ANISAP. Paulo, voo 2196, pushback Flamengo, posição 1. 2196, aguarda. Aguarda, 2196. Poderia confirmar 179? Confirmo, para o táxi com 179 ao POV, 3:50 Galeão. 3179, autorizado táxi a Índia, ponto 0 no 0, time torre 1895, ajusta o time 0 no 5. Índia, chamada 895 com 1 no 0 no 5, 3179. Retornei 63, zona 1, no via ponto, que desça para 4.000 pés, ajuste 1 a 0 no 5. 4.000, via ponto, Oscar Lima Eco, controle. Clem Hotel, controle. Sossega. Corte Paris, Oscar Lima Hotel. Passar na parede. Pode. Bom dia, autorizado a linha, decolar, pistola 0, vento 120 graus, 0612 é nós, ajuste no 0, no 5. Ainda fala no 0, no 0, no 5, 3, no 7, 9. Solo Salvador, é o TAM 3304, pushback, acionamento. TAM 3304, aguarda, número 2.